chama-se Ripedo. Sim. E a minha mãe é Isabel. E os manos? A minha mana chama-se Mafalda e o meu mano chama-se Duarte. Muito bem. E os pais da Mariana, como é que eles são? A minha mãe chama-se Rosa e o meu pai chama-se Carlos e a minha irmã chama-se Joana e a minha outra irmã chama-se Diana. Beijinhos para eles, não é? Sim. Beijinhos para o pai e para a mãe. E diz o nome deles, diz lá. Beijinhos para o pai e para a mãe. Minha mãe chama-se Helena e o meu pai chama-se Coelho. Muito bem. Diana, beijinhos para a mãe e para o pai. Como é que eles se chamam? Chama-se Paulo e a minha mãe chama-se Lício e o meu irmão chama-se Leandro e a minha irmã chama-se Ana e Patrícia. Muito bem, beijinhos para eles, não é? Queres mandar? Manda lá beijinhos. Beijinhos. Beijinhos. Meu pai chama-se Zé e a minha mãe chama-se Carla. Muito bem, não queres mandar beijinhos para eles? Não. Não, porquê? Ah, não. E agora vamos fechar porque eles querem cantar outra vez, não é? Não, acho que a Mariana e a Chica é que... O que é que vocês têm para cantar? Digam lá. Digam lá. Digam, têm que dizer o que é. O que é que vai ser? Digam lá. Um, dois, três. Digam lá. A canção da Lila e Marisa. Então vamos lá, vamos lá ouvir. É uma brincadeira. Vamos lá. Se te portas mal, vai haver terror. Se te portas mal, tu vais sentir dores. Se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar e tu vais levar pancadinhas de amor. Palminhas para elas, pronto, muito bem. Querido e querido ouvinte, foi um prazer, um privilégio estar consigo. Voltaremos conversas de palma e meia, dois a oito dias. Não perca, já a seguir, peça que passa. Até lá, fique bem e até já.